Fecheiro 33. Olhou para a sua cama com um receio tristonho. Deitar-se novamente entre os lençóis, semelhantes a uma mortalha. Debater-se com um pensamento inútil e impotente. Saber que chegaria a hora, absolutamente negra, da lucidez em pleno vazio, quando a vida já não tem sentido. E se a vida não é mais do que uma vã angústia, a consciência vacilante de um para quê? Como fugir? O seu olhar tranquilizou-se por um instante ao ver a Browning poisada na mesa de cabeceira. Kondratiev foi da janela à alcova, agarrou na Browning, sopesou-a com satisfação. O que é que acontece dentro de nós para que nos sintamos súbita, absurda e novamente fortes? Ouviu-se murmurar. Certamente. A madrugada clareava na janela. A margem do Moscova ainda estava deserta. A baioneta de uma sentinela movia-se entre as ameias do adarve do Kremlin. Um tom de ouro pálido surgiu na cúpula manchada da torre de Ivan o Terrível. Uma luz quase imperceptível, mas já vitoriosa, quase rosada. O céu estava a ficar rosado. Já não existia um limite entre o rosa matinal e o azul da noite que terminava, onde as últimas estrelas se extinguiam. São as estrelas mais fortes. Extinguem-se porque se sentem ofuscadas. Uma frescura extraordinária irradiava daquela paisagem de céu e de cidade, e a sensação de um poder ilimitado como aquele mesmo céu desprendia-se das pedras, dos passeios, das muralhas, das obras em construção, das carroças que já surgiam na margem, avançando lentamente ao longo da água rosa e azul. Milhões de seres indestrutíveis, pacientes, infatigáveis, iam erguer-se do sono e das pedras, porque o céu brilhava. Iam retomar os seus milhões de caminhos que todos eles levavam ao futuro. Pois bem, camaradas, disse-lhes Kondratiev. A minha decisão está tomada. Vou lutar. A revolução precisa de uma consciência limpa. Estas palavras quase o devolveram ao desespero. A consciência de um homem, a sua consciência, gasta e paralisada, poderia servir ainda para quê? Limpa ou não? Da luz do dia nasceram ideias claras. Posso estar sozinho. Posso ser o último. Só tenho a minha vida para dar. Mas dou-a. E digo não. Foram demasiados os que morreram, na mentira e na demência. Recuso-me a desmoralizar ainda mais o que nos resta do partido. Não. Alguns neste mundo há jovens desconhecidos, cuja consciência nascente temos de tentar salvar. Não. Quando pensamos com clareza, as coisas adquirem uma limpidez de céu matinal. Não devemos pensar como os intelectuais. É preciso que o cérebro sinta que está a agir. Ainda que estivesse bastante frio, Kondratiev despiu-se diante da janela aberta para melhor ver o nascer do dia. Não vou conseguir dormir. Foi o último pensamento que teve. Já estava a adormecer. Estrelas enormes de fogo puro, algumas acobreadas, outras de um azul transparente, outras ainda avermelhadas, povoaram a noite do seu sonho. Deslocavam-se misteriosamente, antes oscilando. A espiral diamantada de uma nebulosa ergueu-se das trevas pejadas de uma luminosidade inexplicável. Cresceu. Olha, olha! Os mundos eternos. A quem dizia ele aquilo? Havia ali também uma presença. Mas era o quê? Era quem? A nebulosa encheu o céu, transbordou sobre a terra. Não era mais do que um girassol enorme e resplandecente, num pequeno pátio, sob uma janela fechada. As mãos de Tamara Leontievna fizeram um sinal. Havia escadas lajeadas, muito largas, que eles subiram a correr, e uma torrente ambarina escorria em sentido oposto, E nas vagas dessa torrente, grandes peixes saltavam, como os salmões quando sobem os rios. Enquanto se barbeava, por volta do meio-dia, Kondratiev encontrou no seu espírito fragmentos daquelas imagens. E fizeram-lhe bem. As mulheres diriam, mas o que diria um psicanalista? Quero lá saber dos psicanalistas. A convocatória do comitê do partido não lhe despertou qualquer emoção. Na realidade, não era nada demais. Tratava-se de uma missão de pouca importância. Uma celebração à qual teria de presidir em Serpukhov por ocasião da entrega de uma bandeira pelos operários da fábrica Elites a um batalhão de tanques. Os rapazes dos tanques são espantosos, Ivan Nikolaevich, disse o secretário do comitê. Mas houve problemas neste batalhão. Um suicídio ou dois. Um instrutor político incapaz. É preciso um bom discurso. Falar do chefe. Diga que esteve com ele. Para evitar mal-entendidos, entregaram-lhe um resumo de temas. Contem comigo para um bom discurso, disse Kondratiev. E o suicida falhado? Eu dou-lhe uma palavrinha. Pensou naquele rapaz desconhecido, com amor e com cólera. Com 25 anos, quando tens este país para servir, tu estás maluco, rapaz. Foi ao bufete comprar os cigarros mais caros. Um luxo que raramente se permitia. Uma delegação de operárias de Zamosk-Voriechi estava a tomar chá com as organizadoras da secção feminina e o diretor dos quadros de produção. Tinham juntado várias mesas. Gerânios formavam belas manchas vermelhas sobre as toalhas. Outras manchas vermelhas, mais bonitas ainda, eram as dos lenços que cingiam as cabeças jovens. Vários rostos voltaram-se para aquele homem mais velho que estava a abrir uma caixa de cigarros. Porque a organizadora acabara de sussurrar. É Kondratiev, membro substituto do CC. As palavras Comitê Central deram a volta à mesa. Aquele homem pertencia ao poder, ao passado, à dedicação, ao segredo. O burburinho de voz extinguiu-se. E o diretor dos quadros de produção exclamou com a sua voz forte e cordial. É Kondratiev. Vem tomar um chá com a geração em ascensão de Zamosk-Voreshche. Naquele momento, Popov, com o seu boné na cabeça grisalha, aproximou-se com os seus passos de velho e pousou as mãos nos ombros de Kondratiev. Meu velho irmão, há que tempos que não nos víamos. Como é que tu estás? Vai-se indo, e tu, essa saúde? Não está famosa, trabalho a mais. E o diabo que leva o Instituto Antropológico, que nunca mais inventa uma boa maneira de nos rejuvenescer. Olhos nos olhos, sorriram amistosamente. Juntos sentaram-se à grande mesa das operárias têxteis. As cadeiras reorganizaram-se com alacridade. Viam-se insígnias nos corpetes. Várias caras bonitas, com grandes malares, grandes olhos, expressões acolhedoras. Uma mulher nova pediu-lhes imediatamente a opinião. Digam-nos quem tem razão, camaradas. Continuamos a discutir o índice de produtividade. Eu estava a dizer que a nova racionalização não foi aplicada a fundo. Ela encontrava-se tão empenhada no que tinha a dizer que levantou as mãos, corou e, como tinha uma tez clara, boca grande, olhos de um cinzento esverdeado de folhagem invernal, o lenço vermelho sobre a testa curva tornou-se quase bela, ainda que fosse banal. Uma filha da terra, tornada filha da fábrica, com uma paixão pelas máquinas e pelos números. Estou a ouvir, camarada, disse Kondratiev, achando alguma graça, mas ainda assim satisfeito. Não lhe dê ouvidos, interveio outra, que tinha um rosto magro e severo, sob tranças escuras bem enroladas. Efremovna, és sempre uma exagerada. O objetivo foi cumprido, a 104%. Mas tivemos 27 avarias nos tiares. Eis a verdadeira razão da falha. Velhas operárias condecoradas entusiasmaram-se. Não, não, a razão também não era aquela. As mãos de Popov, escuras como as de um velho camponês, pediram silêncio. E ele explicou que os velhos do partido não tinham a competência necessária em questões de indústria têxtil. Vocês é que são a juventude competente, com os engenheiros. Mas, as diretivas do plano exigem boa vontade. Quero dizer, determinação. Temos de ser um país de ferro, com uma vontade de ferro. Isso, exclamaram vozes, jovens e velhas. E ouviu-se um coro de murmúrios. Vontade de ferro, vontade de ferro. Kondratiev observava atentamente aqueles rostos, um após o outro, avaliando para consigo o que havia de oficial e de sincero naquelas frases. Muito mais sinceridade, sem dúvida. E uma frase convencional também é sincera, basicamente. A vontade de ferro, sim. Olhou duramente para o perfil cinzento do velho Popov. Veremos. Pouco depois, Popov e Kondratiev encontravam-se sozinhos nos grandes cadeirões de couro de um gabinete. Podemos conversar um pouco, Kondratiev? Com certeza. A conversa tornou-se vaga. Kondratiev ficou desconfiado. O que é que aquele velho estava a preparar? Aonde é que ele queria chegar com aquelas tolices? Ele tem a confiança do gabinete político. Executa certos deveres. Terá sido realmente por acaso que nos encontramos? Depois de ter falado sobre Paris, o PC francês, o agente que dirigia aquele partido, não está à altura. Penso que vamos ter de o substituir. Popov acabou por perguntar. E qual é a impressão que os processos causaram no estrangeiro? O que é que te parece? Pensou Kondratiev. Era aqui que tu querias chegar. Sentia-se tão bem, tão calmo, como na noite anterior, no seu quarto fresco, banhado pela madrugada, com a Browning na mão, a 30 centímetros de uma cabeça disponível, vigorosa e corajosa, enquanto a luz rosada ofuscava as últimas estrelas, as mais ardentes, reduzidas a pontos brancos, já quase absorvidos pela claridade. Uma pergunta estranha que ninguém faz. Uma pergunta perigosa. Perguntas-me a mim, irmão? Talvez fosse para me perguntar isto, que estavas aqui à minha espera? E agora vais apresentar o teu relatório, hein, velho patife? E é a minha cabeça que está em jogo com a minha resposta? Pois, muito bem. Qual é a impressão? Deplorável, o mais desmoralizante possível. Ninguém percebeu nada do que aconteceu, ninguém acreditou, nem sequer os nossos agentes mais bem pagos acreditaram. Os olhinhos de Popov assustaram-se. Shh, fala mais baixo. Não, não é possível. É assim, irmão. Os relatórios que vos digam outra coisa mentem abominavelmente, idiotamente. Tenho vontade de enviar um memorando sobre esta questão ao Secretariado-Geral para complementar aquele que escrevi a respeito de alguns crimes absurdos que foram cometidos em Espanha. Estás satisfeito, velho Popov? Agora já sabes o que penso. Comigo não há nada a fazer. Ou seja, pode-se sempre fazer um cadáver com a minha pessoa. Mas só isso. Nada feito. O dossiê pode andar por onde quiser. Nada feito. Está decidido. O que não passou do pensamento, Popov ouviu-o perfeitamente no tom, no queixo firme, no olhar direto de Kondratiev. Popov esfregou suavemente as mãos com os olhos postos no chão. Então, o que me estás a dizer é muito importante. Não escrevas esse memorando, é melhor. Eu vou falar sobre isso. Pausa. Vais a Serpukhov para uma celebração? Para uma celebração, sim. A resposta foi de uma dureza tão sarcástica que Popov teve de conter uns gares. Bem que eu gostava de lá ir. O raio do reumatismo já estava a fugir ao assunto. Melhor do que qualquer um dos privilegiados, Popov conhecia os percursos secretos do dossiê Kondratiev, alargado há alguns dias, com diversos documentos comprometedores. Relatório do médico, ligado ao serviço secreto de Odessa, sobre a morte do detido N, fotografia anexa. A bordo do Kouban, na antevéspera da chegada daquele cargueiro, hemorragia cerebral, aparentemente devido a uma constituição débil, nervos esgotados e talvez acelerada pela emoção. Outros documentos revelavam a identidade do prisioneiro N, tão dissimulada que se instalava a dúvida de se tratar realmente do trotskista Stefan Stern. Facto, todavia, atestado por dois agentes regressados de Barcelona. Mas o seu depoimento podia ser questionado, uma vez que o medo de ambos era patente, denunciando-se um ao outro. Stefan Stern desaparecia naqueles documentos duvidosos tão completamente como desaparecera na morgue do serviço secreto em Odessa, quando um funcionário do hospital militar ordenara a preparação para fins de exportação de um esqueleto masculino em perfeito estado entregue pelo serviço de autópsias sob o número A427. Quem teria sido o imbecil que se dera ao trabalho de incluir aquele documento no dossiê K? O relatório de um agente de origem húngara, suspeito por ter conhecido Bela Kun, contradizia os dados do relatório Yuvanov sobre a conspiração trotskista em Barcelona, o papel de Stefan Stern, a possível traição de K, uma vez que fornecia a identidade de um capitão de aviação com o qual Stefan Stern teria tido dois encontros secretos e que os documentos Yuvanov confundiam com Rudine K. Um documento anexo, introduzido por engano, mas muito útil, revelava que o agente Yuvanov, tendo ficado doente a bordo, abusara de sua autoridade para desembarcar em Marselha, demorando-se agora numa clínica em Aix-en-Provence. O memorando Kondratiev, dirigido contra Yuvanov, adquiria deste modo um valor acusatório, sendo talvez este o motivo de uma marca a lápis azul na margem de uma prudente nota de Gordeev, que por sua vez abria a porta a duas condenações, uma excluindo a outra. De qualquer modo, ficava incontestavelmente confirmado nas atas originais que não era verdade que Kondratiev tivesse votado pela oposição em 1927 enquanto membro da célula do comércio exterior do partido. Neste ponto, o serviço secreto dos arquivos cometeram um erro grosseiro ao confundir Kondratenko Apollon Nikolaevich, inimigo do povo, fuzilado em 1936, com Kondratiev Ivan Nikolaevich. Documento anexo. Nota ditada pelo chefe, exigindo um inquérito severo a esta criminosa confusão de nomes. Poder-se-ia inferir que o chefe não dissera nada a Popov quando lhe entregara aquele dossiê. Não se comprometera. Tinha uma testa sombria e coberta de rugas horizontais, um olhar fechado. Parecia não se ter decidido, mas era provável que estivesse à espera de um bom processo que demonstrasse a ligação entre os assassinos de Tulayev e os trotskistas de Espanha. Um processo cujas conclusões pudessem ser traduzidas em várias línguas, com belos prefácios escritos por esses juristas estrangeiros que demonstram, seja lá o que for, sem que seja sempre necessário pagar-lhes bem. Através daqueles documentos, semelhantes a redes, passava a linha da vida de Ivan Kondratiev, uma linha forte, que não fora quebrada pela cadeia de Orel, pelo exílio na Yakutia, por uma detenção em Berlim por postos explosivos. Uma linha que parecia perder-se na véspera da Revolução, no pântano da vida privada, algures na Sibéria Central, onde, casado, o agrónomo Kondratiev se deixara esquecer, mas não sem se corresponder espaçadamente com o Comitê Regional. Não há revolucionários sem revolução, dizia ele então, encolhendo alegremente os ombros. Talvez não venhamos a ser ninguém, e talvez eu acabe a minha vida a escolher as sementes do trigo de outono e a publicar pequenas monografias sobre os parasitas da forragem. Mas, se a revolução vier, vocês hão de ver se eu me acomodei. E eles viram. Quando ele se transformou em oficial de cavalaria, à frente dos guerrilheiros do Yenisei Médio, e armado com velhas espingardas de caça e com cavalos de tiro como montadas, desceu até ao Turquestão em perseguição de bandidos nacionalistas e imperialistas. Regressou a Baikal, atacou um comboio com bandeiras de três potências, capturando oficiais japoneses, ingleses e checos, ganhando-lhes várias partidas de xadrez. Quase cortou a retirada do almirante Kolchak. Popov disse: um destes dias veio-me parar às mãos uma velha revista e pude reler as tuas recordações. Quais? Eu não escrevi nada. Mas sim, o caso do arquidiácono em 1919 ou 1920. Ah, é verdade. Esses números da revista de história do partido foram evidentemente retirados da circulação. Evidentemente. Ele estava imparável. Aquilo dava a entender uma fúria dissimulada. Ou então que já tomara uma decisão desconcertante. O caso do arquidiácono Arkhangelsky, em 1919 ou 1920, feito prisioneiro durante a debandada dos brancos, que ele abençoava antes dos combates. Um velho gordo e barbudo, cabeludo, com uma compleição saudável, místico e astucioso, que levava na sua mochila de soldado um maço de postais obscenos. Os evangelhos, com páginas amarelecidas pelos seus dedos de fumador. O Apocalipse, com as margens pejadas de sinais e exclamações. Deus nos perdoe, que o furacão purgue esta terra infame. Eu pequei, escravo miserável, criminoso, mil vezes maldito. Senhor, salva-me. Perante um soviete da aldeia, Kondratiev opôs-se a que o fuzilassem. Eles são todos iguais. Estamos numa região de crentes. É melhor não os exasperarmos. Precisamos de reféns para as trocas. Levaram-no para uma barcaça com 70 guerrilheiros, dos quais 10 eram mulheres. Começaram a descer um rio entre altas florestas, nas quais, ao amanhecer ou ao cair da noite, espingardas disparavam balas de uma precisão aterradora sobre os homens encarregados da manobra. Era preciso viajar de noite e durante o dia escondiam-se atrás de ilhotas ou ancoravam em águas pouco profundas. Os feridos jaziam enfiadas no porão. Não paravam de sangrar e de gemer, de preguejar e de rezar. Tinham fome. Os homens mastigavam o couro dos seus cinturões, cortados em pedaços, e depois cozidos. A pescaria da noite apenas rendia alguns peixes, que eram destinados aos mais fracos, que os devoravam crus, com tripas e tudo, sob o olhar inflamado dos restantes. Estavam a aproximar-se dos rápidos. Teriam de lutar. Não poderiam lutar. Passavam longos dias com a sensação de estarem fechados num caixão fedorento. Nem uma cabeça se atrevia a assomar na coberta. Kondratiev observava as margens através de buracos no casco. A floresta implacável erguia-se sobre rochas arrocheadas ou acobreadas ou douradas. O céu era branco, a água fria e branca, um universo de uma hostilidade mortífera. A noite trazia uma trégua, ar puro e estrelas. mas subir a escada tornava-se cansativo. Foi então que começaram os conciliábulos e Kondratiev sabia o que era dito neles. Eles tinham de se render, entregar o bolchevique. Eles que o fuzilem, é apenas um homem, mais ou menos um, que diferença nos faz? Temos de nos render, ou acabamos como aqueles três debaixo das barricas na popa que já não gemem. Na penúltima noite, antes dos rápidos, ouviu-se o estouro de um tiro de revólver na coberta. Depois um corpo pesado que caía na água, que era pouco funda naquelas paragens. Ninguém se mexeu. Kondratiev desceu a escada, acendeu um archote e disse: camaradas, cheguem-se aqui. Declaro aberta a sessão. Sombras cambaleantes reuniram-se em redor dele. Cabeças de morte, cabeleiras desgrenhadas, órbitas negras, com uma ténue chama no seu interior. Deixaram-se cair lentamente no tabuado, contra o qual se ouvia o marulhar da água negra e gelada. Camaradas, amanhã de madrugada travamos a nossa última batalha. Inokentievka encontra-se a 4 verstas. Inokentievka tem pão e gado. Qual batalha? Rosnou alguém. Imbecil! Não vês que não passamos de cadáveres? Kondratiev era todo ele uma tontura nauseante, dentes a bater, determinação. Fingiu que não tinha ouvido e largou a pior imprecação que conhecia, demoradamente, com espuma nos beiços, e, em nome do povo insurgente, eu fuzilei aquele estupor de sotaina, aquele debuchado, aquele satanás barbudo, que a sua alma negra vá direita ao encontro de seu amo. Aqueles moribundos compreenderam imediatamente que já não lhes restava qualquer perdão. Passaram-se alguns segundos, num silêncio de tumba, e então as lamúrias cobriram um murmúrio de imprecações, e Kondratiev viu que sombras dementes se dirigiam para ele. Pensou que o iam esmagar, mas um corpo grande e vacilante caiu-lhe em cima já sem energia. Olhos febris brilharam perto dos seus. Braços esqueléticos, estranhamente fortes, abraçaram-no fraternalmente. E um hálito quente e cadavérico sussurrou-lhe no rosto: fizeste bem, irmão. Fizeste bem. Uns cães imundos todos eles. É o que eu te digo. Todos. Todos.